eu andei mentindo, só por não poder te ver chorando. Te amo, espanhola, te amo, espanhola, se for chorar. Te amo, espanhola, te amo, espanhola, se for chorar, te amo. Sempre assim, cada dia é assim, cada noite é assim, essa lua sobre mim, sobre o meu paladar. Nunca mais quero ver você me olhar sem me enxergar em mim. Eu preciso lhe falar, eu preciso, eu tenho de te contar. Te amo, espanhola, te amo, espanhola, se for chorar, te amo. Te amo, espanhola, te amo, espanhola, se for chorar, te amo. Vamos cantar com a gente? Isso aí, vamos lá. Cheers.